Faixa 3. O conto do Lúcio. Conheço um lindo lago na tristonha província de Ulster, onde as montanhas de Mourne resvalam para o mar. Asterisco. Alusão à canção The Mountains of Mourne, composta em 1896 pelo irlandês Percy French, sobre o tema da diáspora irlandesa. Fim da leitura de asterisco. Um grupo de crianças nadava lá certa vez, todas nuas, quando alguém gritou que tinha visto um Lúcio grandão. Na mesma hora, todos os meninos, mas não as meninas, fugiram para a terra firme. O Lúcio do Norte, Exus Lúcius, é um formidável predador de peixes pequenos. Tem uma bela camuflagem que o ajuda não a se defender de predadores, mas a se aproximar furtivamente das presas. É um predador sorrateiro e não muito rápido em distâncias maiores. Paira quase imóvel na água e vai avançando quase imperceptivelmente a estar perto o suficiente para atacar. Durante essa aproximação mortífera, ele se impele com movimentos quase indetectáveis da nadadeira dorsal situada na parte posterior de seu corpo. Toda essa técnica de caça depende da capacidade de pairar na água na altura desejada como um dirigível à deriva, sem fazer esforço nenhum em perfeito equilíbrio hidrostático. Todo o trabalho locomotor concentra-se na atividade clandestina de avançar a socapa. Se o Lúcio precisasse nadar para manter-se no nível desejado, como fazem muitos tubarões, sua técnica de emboscada não funcionaria. A manutenção sem esforço do nível e o ajuste do equilíbrio hidrostático são a especialidade sem igual dos peixes teleósteos e, isoladamente considerada, talvez seja a mais significativa chave de seu sucesso. Como eles fazem isso? Por meio da bexiga natatória, um pulmão modificado, cheio de gás, que permite um controle sensitivo dinâmico da flutuação. Com exceção de alguns habitantes do fundo que perderam secundariamente a bexiga natatória, todos os teleósteos a possuem, e não apenas o Lúcio e suas presas. Muitos explicam a bexiga natatória citando o princípio do mergulhador cartesiano ou ludião, mas a meu ver isso não é correto. O mergulhador cartesiano é uma pequena câmara de mergulho contendo uma bolha de ar que paira em equilíbrio hidrostático dentro de uma garrafa com água. Se a pressão for aumentada, geralmente apertando-se para baixo a rolha do gargalo da garrafa, a bolha é comprimida e menos água é deslocada pelo mergulhador como um todo. Portanto, pelo princípio de Arquimedes, o mergulhador afunda. Se a rolha for afrouxada um pouco mais para cima, de modo a diminuir a pressão na garrafa, a bolha do mergulhador expande-se, mas a água é deslocada e o mergulhador flutua um pouco acima. Assim, com o dedão na rolha, podemos exercer um bom controle sobre o nível em que o mergulhador encontra o equilíbrio. O principal a saber sobre o mergulhador cartesiano é que o número de moléculas de ar na bolha continua o mesmo enquanto são alterados o volume e a pressão em proporções inversas, segundo a lei de Boyle. Se os peixes funcionassem como mergulhadores cartesianos, usariam força muscular para comprimir ou relaxar a bexiga natatória e, com isso, mudar a pressão e o volume, deixando igual o número de moléculas. Isso, em teoria, funcionaria, mas não é o que ocorre. Em vez de manter o fixo número de moléculas e ajustar a pressão, os peixes ajustam o número de moléculas. Para afundar, eles absorvem no sangue algumas moléculas de gás da bexiga natatória e assim reduzem o volume. Para subir, fazem o inverso, liberando moléculas de gás na bexiga natatória. Em alguns teleósteos, a bexiga natatória também é usada para auxiliar a audição. Como o corpo do peixe é sobretudo água, ondas sonoras propagam-se através dele mais ou menos como se propagavam na água antes de chegarem ao peixe. Mas quando elas atingirem a parede de bexiga natatória, subitamente encontram um nível diferente, o gás. Assim, a bexiga natatória atua como um tímpano. Em algumas espécies, ela fica encostada na orelha interna. Em outras, conecta-se à orelha interna por uma série de ossinhos chamados ossinhos weberianos. Estes fazem um trabalho parecido com os dos nossos martelo, bigorna e estribo, mas são ossos totalmente diferentes. A bexiga natatória parece ter evoluído, sido cooptada de um pulmão primitivo, e alguns teleósteos sobreviventes, como o âmia, o gar e o bixir, ainda a usam para respirar. Isso talvez nos surpreenda um pouco, pois para nós respirar ar parece um avanço significativo que acompanhou a saída da água para a terra firme. Alguém poderia supor que o pulmão é uma bexiga natatória modificada, mas, ao contrário, parece que o pulmão respirador primitivo se ramificou na evolução e seguiu dois caminhos. De um lado, levou para a Terra sua função inicial, a respiração, e nós ainda a usamos. O outro ramo da bifurcação foi a novidade empolgante. O velho pulmão modificou-se e deu forma a uma genuína inovação, a bexiga natatória.